botão. Desenhei o nosso nome dentro de um coração. Declarei meus sentimentos e quem passar por aqui vai saber quem é o dono do amor que mora ali. É um anjo loiro dos cabelos cacheados, 1,75 m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho e não tem. Vai roubá-la de mim, tire o cavalo da chuva, vai pastar noutro capim. Esse coração é meu, com papel ou sem papel. Sou a abelha, ela é a flor, eu sou o favo, ela é o mel. É um anjo loiro dos cabelos cacheados, 1,75 m, meu pedaço de pecado. É uma paixão que rasga o peito pelo avesso, 35 de cintura, 100% que eu conheço. Ai, esse amor me mata, a saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata. Ai, entrou no meu peito, feito um passarinho, fez o seu ninho e não tem. A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata.